福。 contato com a mídia, deixe de usar o critério. Depois que eles voltaram, o segurança respondeu. Telefone 312, veja no campanha de pensamento, curva esquerda, proa 360, limite de alguns 900 em Goiânia de Salvador. Em caso de falha, atingir um pulo de início, próximo à ligação, voa direto para a Duna e complete o procedimento. Proa 312, afirmativo, curva esquerda, proa 360. Polo 372, na fala de imediato. Transformador de frequência 118, decimal 9. Oi, bom dia, está passando o voo, agora 7 milhas, segundo andeste, passando 4 mil pés de vestida, é o Mandarante, vai seguir uma aproximação. Será necessário apenas a velocidade para 200 mais, deixa para 4 mil pés, ou distância de metrô no 0 no 7. Não Golf Kilowatt, Tapão IFR, cancelador 23, autorizado base pela direita. Aguarde a autorização de pouso. 0018, subida para 1809. Torres, Salvador, está passando mais, posso trocear. Salvador, mais, posso trocear. Continue a aproximação, aguarde a autorização de voo. Já disse, estamos em condições de tomar carne, propõe, se autorizado, a intenção de voo 1900, mais, posso trocear. Confiós, confirmando, faz 5. Confiós, faz 5, autorizado via Quebec, aguardando para ingresso. Pelo seu delta, reporte em direção do Salvador. Mais contra o plano IFR cancelado 227, autorizado base pela direita, reporte para final. Passará para final, mais contra o chefe. Margião 06, Salvador 27, alertado para o Itapuã, chame o controle Salvador 120, décima 8. Para 208, 6. Guardião 06, prossiga com ele em voo visual, a gente estava de 1-0-1-8, e ele será o 5, reporta de gás 5. Agora vai ser, pode sim. Mais contra de terra após o pouso, vai taxiar um pouco mais à frente, realizando o teste após a papá. Sem problema, mais contra de terra. Mais contra de terra, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 129. Está certo, mais contra de terra, com freio de pouso baixado e travado. Mantenha a coordenação bilateral completa e fique feliz. próximo à direção paralela, com o número de controle. Tem uma passagem de trás na curta final, utilizado a linha de vocês, fica lotado. 5192. Rebota sua matéria, frequência 1118, decimal 95. Azul 4299, autorizada com a pista no 0, vento no 20 graus, 129. Vitor Hotel Delta 12. Vitor Hotel Delta autorizado. Vitor sobrevoo no setor do parque de exposições. Reporte e confere. Para você, é uma escuta permanente. Hotel Delta. Alterna 1, 2, 6, decimal 0. 0 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, bom trabalho. Torno número 0, acione a identificação, busca para nível 0050, vou tirar de parte. Alô, bom dia, 03179, 1500, pés, ação, voo no Monte Bar. Se o alagoinho for suscitado de chegada bom, se eu tenho uma vivência de 14 mil pés, eu estou aqui no 0 no 8. Aí 4299, estamos contra o distrito, potência 125.1, alteração 123.8. errado 1.5 milhas no Odeste West Salvador, se mantendo de voo no 7-0. Estamos controlando essa ajuste, atenção na 2.0.3. Estamos frequenciando no 8-9. É 3-1, reduza para 2-0-0-9, reduza para 2-0-10, ajuste o altimetro no 0-8, autorizado em alerta de 2, reporte estabilizado. Bom dia, Paulo, meu Sierra Bom Benito, contato a Gara Nicolás, também saiu do Arborona, e vou 2210. Sou a Cedro Vira, o Senhor do Estado de São Paulo, o Senhor do Estado de São Paulo, o Senhor do Estado de São Paulo. São Luís, eu tenho condições de me traduzir, eu estou presente. São Luís, eu não me tenho que sair autorizado, 1-0-1-8, aqui. Autorizada, e eu estou vendo posso ser lá. sua conta em risco da RMAR é ponte fora do sal com Cronos. Frequência 24, frequência 24 de coordenação, guardião 06.